Já faz um tempo que nós começamos a compartilhar sobre a visão do MDA em alguns lugares, em alguns estados do Brasil, cidades. E foi impressionante o que aconteceu. Em alguns lugares, ou a maioria desses lugares, a gente via assim aquele boom naquela igreja, naquele estouro de crescimento. E é muito normal que uma visão que é gerada debaixo de oração, seja qual for a visão que é gerada debaixo de oração, de seriedade, de vida com Deus, ela faça esse efeito. É como se fosse uma gasolina grátis a primeira. Claro, depois a gente tem que saber conduzir o trem e continuar. E algumas vezes a gente via isso e havia uma queixa de alguns pastores dizendo: olha, começamos bem, eu não sei porquê, deu uma freada. E a gente começava a fazer perguntas, e isso aqui gerou no meu coração desejo de fazer uma série de mensagens com 4 tópicos sobre essa questão. E eu coloquei um título aqui que diz o seguinte: 4 fases na vida de um líder no reino, na visão do MDA. A primeira fase, eu falei na primeira noite aqui sobre a reprodução de vida no reino. Que a visão do MDA não é algo mágico que eu pego, faço um pacote e a coisa vai funcionar na minha igreja. Não. Funcionamento da visão e qualquer outra visão que você pegar e levar para a sua igreja, ela tem que ter uma história ligada com a vida do pastor daquela igreja. Ela tem que ter a história da visão, ela tem que encaixar, conectar com a vida do pastor daquela igreja. Eu coloquei esses tópicos falando que o primeiro aqui tem muito a ver com o conhecimento com aquele que dá a visão. Assim, me perdoe, isso não é prepotência, mas é possível líderes estarem envolvidos no reino de Deus, fazendo muitas coisas, sem ele conhecer como deveria o Deus que ele está servindo. É verdade, porque se não fosse isso, a gente não via muitos líderes recuarem e saírem fora. Quem recua é porque não conhece o Deus que serve. Quem recua, quem deixa, quem troca esse Deus pelo pecado. Eu não tenho certeza se realmente ele conhecia verdadeiramente Deus. A expressão de Moisés foi aquela, muito forte, que agora... Aliás, de Jó, melhor falando, né, de Jó. Aquela expressão, né, que agora eu sei quem é. O meu Redentor, ele vive, ele tem vida, ele é real. Porque parece que no meio das tribulações a gente começa a servir um Deus que a gente não tem certeza se ele vai nos socorrer ou não. No meio das tribulações, das dificuldades, a gente começa a querer abandonar o barco. Aquele capitão que está feio o negócio. Eu assinei algo para dirigir esse navio, para pilotar esse navio, mas eu não quero que seja a minha hora ainda. Vou abandonar, eu sei que vai acontecer, eu vou abandonar o navio Salve-se quem puder. Você está entendendo? Então, eu comecei a descobrir, pela graça de Deus, descobri não, a graça de Deus, o Espírito Santo me levou para essa passagem da história de Abraão, que ele deu dosagem para Abraão, conhecimento, quem era o Deus Todo-Poderoso, andar na presença dele, ser perfeito na presença dele. Depois que tudo isso foi adquirido, aí entra a aliança. Você não vai fazer uma aliança com uma mulher para se casar sem primeiro conhecer. Deus não é diferente, não. Ele quer ser conhecido. Você quer saber com quem você vai se casar? Você quer saber com quem você vai passar o resto da sua vida aqui na terra? Aí você vai estabelecer na sua própria vida os critérios para poder ir atrás da esposa e também passar a mesma visão para ela. A segunda coisa, eu coloquei, entendendo a autoridade e a honra no reino. Sabe o que eu percebi? Você também deve ter percebido. Se tiver uma água por aí, eu agradeço, filho. Sabe o que eu percebi? É que, obrigado, é que muitas igrejas estavam trabalhando com pessoas que não tinham a mínima condição de desenvolver um projeto, uma visão. Sabe por quê? Porque os corações estavam tudo divididos. Aparentemente a gente via aquele... Eu cheguei em igrejas que houve até em reuniões fechadas discussão de pessoas que o pastor ficou até pasmo de ver uma pessoa que há muitos anos estava com ele, e ele descobriu que o fulano era assim naquela reunião. Aquela reunião que cutuca com vara curta por dentro para ver quem é quem. Eu descobri líderes que estavam roubando na igreja por muito tempo. Eu estou aprendendo, estou crescendo, estou falando de coisas que aconteceram. Estava numa igreja em São Paulo, quando eu sentei com o pastor, que hoje é meu discípulo, aí dois pastores que estavam com ele se separaram, ficaram. Eu não entendi, porque era para a gente estar todos juntos. Era braço direito e braço esquerdo. Aí ficou só ele. Aí eu olhei e perguntei, quem é? Esse aqui trabalhou numa multinacional, é meu tesoureiro, e esse outro, meu braço direito. Os dois são um direito, outro esquerdo. Por que eles não vêm para cá? Aí, não sei, pastor, se eles têm um jeito deles. Eu falei coisa que eu nunca ouço falar para ninguém, e do jeito que eu falei para ele. Mas eu nem posso dizer que naquele momento o Espírito Santo mandou eu falar, porque foi muito rápido o que eu disse. E depois eu fiquei assim, poxa, eu falei algo. E eu estava indo pela primeira vez que o pastor me mandou para ser discipulador dele. Eu olhei e disse assim, esses dois aí vão sair em breve desse ministério aqui, não vão ficar contigo. Ele me olhou, o pastor Francisco estava do meu lado, e me olhou e disse assim, mas como é que você sabe? Você sabe quem é ele? Um cara que trabalhou numa multinacional muito conhecida aqui, e o outro é um pastor estrangeiro, homem de renome. Aí ele deu assim o currículo dele. Eu não falei nada mais. Indo para a chácara dele, me perguntou: mas fala, o que você viu? Eu falei a segunda coisa. Eu disse: tira o extrato. Quantos bancos tu deposita dia da igreja? Sim, dois. Tira o extrato simultâneo desses dois bancos. Aí ele ficou bem desacreditado de mim. Mas foi o que veio na hora. Aí nós fomos embora. Pastor Francisco estava perto. Chegou na chácara, ele ficou encucado. E ele já queria voltar. Aí eu fui para Santarém. No outro dia eu recebi o telefonema. Ele falou: pastor, muito obrigado. Mandei o ladrão embora hoje mesmo. Entendeu? O que acontecia? Tinha, digamos que 100 mil aqui. 100 mil aqui. Surrupiava 200 aqui. 20 mil aqui. Pegava a conta. Ele pedia o extrato, ele tirava 20 daqui, colocava, inteirava aqui o dinheiro que ele tinha tirado e dava para ele. Me dá extrato do outro banco, ele pegava, tirava os 20, voltava para lá e ficava com os 100 mil, 100 aqui, 100 aqui. Mas já não existia. Quando ele pediu simultâneo, ele viu o buraco. Então, o outro ministrava oferta e dizia: amados, quem não dá dízimo é ladrão. E era um falando para outro, porque o cara não acreditava que a Bíblia ensinava a respeito de dar dízimo, e ele nunca deu dízimo. E eu vim tirando uma oferta lá em cima. Você tá, ele tinha um sotaque. Você está roubando. Um ladrão. O CV falando pro de São Paulo, como é? O Comando Vermelho falando pro PCC. Vocês são ladrões. É. Então, queridos, outra igreja também, sargento da aeronáutica, tesoureiro, pagou minha passagem. Eu fui lá ver, o dinheiro não estava no banco. Trabalhei no banco por muito tempo. Eu falei: pastor, o dinheiro não está na minha conta. Tá sim, está aqui. Vou lhe mandar o canhoto. Eu fui lá, não estava. E se você depositar um envelope vazio no caixa, recibo sai. Mas tem uma frasezinha lá no recibo: sujeito à conferência no final do expediente. Isso não significa que o dinheiro entrou. Se o envelope está vazio, então ele simplesmente estorna aquilo. E o pastor disse: não, esse aí é das investigação da aeronáutica, esse cara é. Mas pastor, não está. Naquele momento que eu já estava na igreja dele, eu paguei com o meu dinheiro a passagem e fui. Naquele momento que eu estava conversando com ele, olha como Deus faz as coisas. Ele estava recebendo uma intimação que o nome dele estava no Serasa. Ele olhou e disse: não, eu já paguei. Eu já paguei essa conta. Alguma coisa está errada. A esposa dele disse assim: o que foi? Não, aquela conta lá no supermercado. Aí eu perguntei: quem pagou? Foi o sujeito. Aí disse assim: aí, está com dúvida? Pois é, né, pastor? Aí disse: vamos lá no Bradesco tirar o extrato. Vamos. No Bradesco e na Caixa Econômica. Nós fomos lá. Chegamos lá. Isso é para ter 40 mil. No mínimo lá de depositado. Não tinha nem 12. Aí o cara já queria correr lá para casa. Disse, não, peraí, vamos jogar a isca, não é assim não. Aí nós fomos na Caixa Econômica, era para ter 19, só tinha 9. Aí o pastor ficou doidão. E agora? Disse, não, bora colocar uma isca hoje. Chamamos o empresário, disse, coloca um checão aí. Aí depois da reunião colocaram o checão, o cara pegou. O erro, só ele que guardava e levava o gasofilácio, é um dos erros. Aí subiu, e dali ele ficou subindo e descendo, e era três só olhando. Aí subia, descia, e uma hora ele subiu, ele tinha guardado já. Depois chegou lá em cima, abriu, tinha um só investigando. Está abrindo o cofre de novo, está abrindo o cofre. Aí quando foi de manhã, perguntamos, e aí, depositou tudo? Tudo, tudo, quanto deu? Tá. Tinha um cheque também? Não, tinha lá um. Foi só dinheiro, uma ofertinha lá que entrou. E tinha um checão lá, bem, o cheque já era. Aí chamamos ele lá para o quarto, fiquei com muita pena do rapaz. A esposa não sabia, coitada, não sabia de nada. Aí o pastor gostava tanto dele, porque ele disse, pastor, o senhor não pode pagar nem o seu aluguel, não está entrando nada, mas eu vou lhe ajudar. Ele pagava o aluguel do pastor com o dinheiro da igreja. O pastor disse, poxa, que cara generoso. E aí eu levamos ele lá, sabatinar o homem. Aí eu entrei assim, ele me deu, não pastor, pode falar, porque se eu falar eu vou dar um murro nele. Aí o cara estava brabo. Aí eu falei assim, você depositou aqui dinheiro meu? Depositei. Nós fomos tirar um extrato no banco, era para ter 40 mil. Mas tem. Aí eu puxei assim. Mas olha aqui quanto tem. Aí ele baixou a cabeça. Pastor, deixa eu contar a minha história. Começou a chorar. Ele disse que o Cidade Alerta anunciou que o irmão dele tinha sido preso. E não tinha de onde ele tirar o dinheiro e tirar da igreja para tirar o irmão dele. Outra mentira em cima de outra. Você está entendendo? Aí ele desabou quando ele falou assim, e os seus filhos que estudam na escola? Ele começou a chorar alto. Pastor, meus filhos estão roubando lápis, brinquedos da escola. Por quê? Tanto o óleo como a gasolina cai na cabeça de Arão. Pode cair óleo, mas uma hora pode cair gasolina, que vai queimando o cabelo, vai queimando tudo, que é impressionante. Então, por conta dessas coisas, irmãos, como é, o que que uma igreja espera para cumprir seus objetivos de crescimento, de multiplicação? Parece que Deus é um Deus que aceita qualquer coisa que a gente fizer de errado. Desculpa o que eu vou falar, mas o que eu já vi de pastores pilantra fazendo EDD, de ganhar dinheiro em cima do EDD, de comprar coisas e dizer assim, olha, claro que ninguém anda atrás de oferta, nunca teve lugar que eu nunca recebi oferta e nunca reclamei, nunca vou reclamar, mas o cara me dá um cheque, chego lá, está sem fundo. Aí diz assim, lá para frente, coloca daqui a 10 dias, está sem fundo, eu digo, pegue seu cheque, porque é para o seu bem. Aí o discipulador dele foi lá, ele pegou todo o dinheiro do encontro, comprou uma chácara, deu entrada numa chácara, e mandou chamar uma banda de fora para fazer um show para completar e comprar a chácara. Aí sabe o que aconteceu? Deu uma chuva para lá, lá no sul do Brasil, e alagou todo o lugar onde ia ser o show. E os caras brigaram, ele teve que pagar a passagem, não foi culpa dos cantores, é daqueles cantores que também não entendem. Eu vim, tem que me dar. Tenho despesa, isso aí acabou dando. E aí foi descoberto. Então, eu não sei que rumo levou esse cara. E o cara estava com uma expectativa de ser a maior igreja daquele lugar. Mas como, querido? O vaso tem que estar limpo. Você não sabe muitas vezes o preço que a gente tem que pagar. Na saída de casa fui comprar um ventilador, até para pegar um desconto. Eu nem sei se o cara é da igreja, eu não questiono. Se o cara não der, eu pago. Comprou um ventilador, aí o cara disse, é R$39, pastor. Digo, rapaz, mas à vista, você faz por 30, não faz? Disse, ô pastor, tudo bem, tudo bem. Você é crente, aí lá vem outro, ele é crente, pastor, eu sou também. Vocês são de onde? Da sua igreja. Então a gente não pode pisar na bola. Tem que se santificar na marra. E aí, cara, assim, viver com uma vida do jeito que a gente quer, devendo ali, devendo no comércio ali, devendo para ali, e querendo que a igreja exploda, só se for com a bomba do Bilade, porque o poder de Deus não tem como. Deus é um Deus santo, querido, e Ele espera que nós reproduzimos o que Ele é. Por isso que eu coloquei aqui reprodução de vida no reino e entendendo autoridade e honra no reino, porque tem lugares que liderado não tem respeito com o pastor. Eu nunca confundi a minha vida com o pastor Eibe com o pastor Paulo Jeff. O pastor Eibe é muito engraçado quando a gente sai junto, mas eu nunca confundo isso, não. Eu pego o elevador e ele se esconde. Às vezes ele tem uma jogada de infância, né? É o jeito dele. Aí quando você vai entrando, ele já está lá dentro, com a mão assim, mas não aparecer. Aí ele dá um espanto na gente. Aí pula e tudo, brincou, mas eu não entro nessa jogada assim, de também começar a querer ficar igual ele. Não, eu sempre vou respeitando, você é meu líder. Esse é meu líder. Eu não vou. Mas tem alguns que entram na jogada. Às vezes o Abe fala para mim, cara, aquele jeito de, cara, olha. Ele me chamou de cara. Mas para mim ele não é cara, ele é pastor. Quem está me entendendo aqui? Então às vezes a gente confunde, a gente não sabe manter o lugar que nós estamos, né? E isso tem muito a ver, porque se você lê as escrituras e vê qual foi o pecado de Miriam e o pecado de Arão, foi muito simples, querido. Foi resistência a um projeto. Eles não pegaram e socaram a cara do Moisés, não. Eles não cometeram adultério, eles não cometeram escândalo. Foi só aquela palavra, poxa, nós, eu acho que temos autoridade também para fazer essas coisas. Eles deveriam entender, né, Arãozinho? É, mania, eu não sei que... Foi uma única vez que Deus desceu para resolver problema. Davi pecou, ele mandou profeta, ele não veio. Davi adulterou, mandou um profeta. Davi fez mais coisa errada, mandou anjo. Mas a vez que Deus veio e desceu nessa terra foi para resolver um problema de rebelião. O que que é rebelião no dicionário? Resistência a uma autoridade. Simples. É você resistindo alguém que está sob você. Rebelião não é uma, ah, o fulano ficou rebelde, levou não sei quantos. Não, é só você insistir numa resistência lá no teu coração mesmo. Por isso que às vezes começa a acontecer algumas coisas esquisitas com a gente e a gente não sabe, porque no nosso coração a gente começa a resistir. E a rebelião é um dos pecados que nos leva a uma consequência familiar. Eu não tenho tempo para te explicar hoje, mas leva para o lado da macumbaria, da feitiçaria. Ou seja, você fica vulnerável às direções que o capeta quer. Você vê um filho se perder, você vê a mulher trair, ou o marido trair, ou um roubo acontecer, fica vulnerável. Você não sabe às vezes por que aconteceu algo terrível dentro da família. Aí vai fazer o diagnóstico. Eu não estou dizendo que é toda vez, mas geralmente, eu diria que 80% tem alguma coisa a ver a resistência à autoridade. Meu temor é tão grande sobre isso, mas tão grande, porque eu já fui vítima disso e paguei caro nos anos 80. Perdi um filho que hoje era para ser pastor, talvez o meu sucessor, talvez algum, mas até hoje eu tenho luta, ele é crente, mas não foi aquilo que tanto eu desejava. Ele é um crente salvo para ir para o céu, mas eu queria que ele fosse um crente, entendesse o quanto eu gostaria que ele fosse um pastor, uma pessoa envolvida no reino. Não, ele tem um trabalho dele, é um homem certo e tudo, e antes ele estava longe de Deus. Eu não duvido que foi pela minha resistência ao pastor Lucas na década de 80, por muito tempo. Quase o meu casamento acaba, e o pastor Abe disse: corre, pede perdão para o Lucas. Porque eu falei para o pastor Abe o quanto eu ficava magoado com o pastor Lucas. Coisas besteira, e não concordava, e ficava lá, bati o pé, e a minha família cada vez mais sofrendo. Queridos, isso é terrível dentro da igreja. Pense nisso. Eu fiz um pacto com o pastor Abe em 96, depois da morte do pastor Luca, e dura até hoje, de ser leal ao pastor Abe. Eu falei para o pastor Abe, a lealdade não adianta você dizer assim: hoje eu sou leal a partir de hoje. A lealdade é algo que vai mostrar com o tempo se você é ou não, porque ela tem as características dela. Então nós não podemos dizer que eu sou leal hoje, aí você acreditar. Não, você vai ver, é uma vida andando, aí você vai vendo. E eu falei isso para o pastor Abe. Agora pergunta para os meus liderados lá em Santarém, para minha esposa, se isso está funcionando ou não na minha vida. É um temor muito grande que eu tenho. Não é só o pastoreio, pastora Rebeca, pastor Paulo, que moram em Santarém. E ser leal muitas vezes é você abrir mão de coisas para não entrar em conflitos que você nem está entendendo ainda, mas que está em pauta, e a sua liderança pede para você entrar nesse jogo. Claro, se não for pecado. E às vezes eu não estou entendendo, mas quando eu vou entender, é um benefício tão grande que se eu não fizesse, ia acontecer errado. Mas o bom disso é que a nossa liderança, se a gente falar que não sente de Deus, eles entendem perfeitamente. Mas eu nunca falo, eu não sinto de Deus, mas eu quero obedecer vocês. Agora eu vou falar, por que que eu não sinto? Por causa disso, disso, disso. Mas talvez eu estou equivocado. Eles pensam, olham, a maioria das vezes eles também têm o argumento, ah não, tudo bem, então vamos lá, vamos fazer. Mas algumas vezes eles falam, olha, mas tem um negócio aqui bom, eu acho muito lindo isso, vamos parar. Agora aconteceu recentemente, num pronunciamento que eu deveria fazer na igreja, a respeito de um acontecido lá, com um dos nossos pastores. Eu falei assim, eu não sinto isso, pastor, mas eu posso fazer em obediência a vocês, eu vou lá. Mas por que você não sente? Por causa disso, disso, disso, disso. Aí ele escreveu dizendo assim, muito bom, não fale mesmo, agora clareou mais. Mas eu estava disposto a fazer, se fosse necessário. Você está entendendo? Eu já desfiz uma coisa que eu tinha feito para toda a igreja. Quando um cara saiu da igreja, um pastor saiu da igreja, ele fez tanta coisa, foi roubo, foi tanta coisa. Então eu, baseado na palavra lá em Timóteo, li, foi com o líder disse assim, tudo bem, pode ir, está embasado na palavra. E eu falei para todo mundo, assim, olha, por quê? Porque era o meu braço direito. Se ele saísse alguma coisa, alguém queria saber, porque o cara era o bigodudo lá. Quando é só um distrito, então a influência dele é um distrito, então o distrito é uma área, então a área vai saber. Mas se a influência dele é a igreja toda, senão vai sobrar para você. O cara vai lá, olha, me jogaram assim, tal e tal, e aí? Mas mesmo eu falando, depois nós fomos analisar tudo, meus líderes falaram assim, desfaz. E eu não tive problema não. Cheguei lá na frente, pedi perdão para a igreja, não retirei aquilo que era o certo mesmo, que tinha acontecido, mas que eu não deveria ter falado, embora tendo base na palavra aqui, e também aprovação da minha liderança. Eu tive aprovação. Eu poderia bater, não, mas vocês aprovaram, e começar, não, peraí, rapaz, eu vou ter inimigo de graça? Isso que é o problema. Aí eu desfez tudinho. Sabe o que aconteceu? A igreja entendeu. Entendeu. Me apoiaram 100% em tudo. E o cara que saiu falou assim, eu vou levar 5.000 empresários. Falou. Começou a falar, saiu naquele momento. Vou levar 5.000 empresários. Aí o discurso do discipulador dele, que eu já tinha transferido para outra pessoa, falou assim, olha, nós queremos ficar com fulano. Pastor Geraldo foi, se retratou lá em cima, pediu perdão, mas ele não quer ficar com a gente. Nós queremos tanto que ele fique com a gente. Rapaz, o plano dele foi um tiro no pé dele. Quando ele chegava lá com as ovelhas por detrás, querendo falar o que aconteceu com ele, disse assim: não, rapaz, o pastor Geraldo pediu perdão lá, e o teu discipulador falou que eles te querem lá, rapaz, tu vai sair para quê? Fica na nossa igreja. Até a família dele que ele levou, voltou dois de lá, não quiseram ficar com ele. E depois de 4 anos ele me procurou e chegou comigo perguntando se ele podia voltar, porque eu deixei a porta aberta. Eu falei para a igreja toda: olha, vamos crer que ele vai voltar. Sua palavra, pastor, é um tiro. Se você fecha a porta, já era, mas você deixa a porta aberta, o pródigo vai embora, mas ele volta e você vai ter história para contar do seu ministério. Porque quem tem um ministério que não tem história tem que correr atrás de dinheiro. Então, estou falando isso porque tem outra bem conhecida, acho que vocês conhecem. Eu vou falar o nome porque publicamente o cara está desesperado por Deus e para impressionante. Pastor Walter, todos conhecem. Mesma coisa. Passou um tempo, pegava a ovelha nossa. Falei assim, ele trabalhou comigo muito tempo no Ribeirinho. Disse: negão, teu lugar não é lá, aonde tu tá? Deixa de balela. Eu estava assim, vem pra... Aí um dia, a palavra do pastor é um tiro, estou te falando, cuidado com suas palavras, pastor. Aí, estava bem quieto lá em casa, aí eu vi telefonema de todo lado: pastor, o pastor volta telefonando para todo quanto é líder aqui. Já era 11 da noite, está desesperado. Ele deu testemunho lá na frente: está desesperado, porque ele quer voltar. Caiu a ficha. Só que a turma falava isso não porque estava alegre, porque eles... Mas o Saulo é Paulo? Quem conheceu o negão aqui? É, pastor, parece, é Paulo agora. Rapaz, o negão ficou na frente, testemunho dele, ficou na frente da igreja, 2 da madrugada, querendo que a igreja abrisse naquele momento. Telefonou para o Genil, telefonou, mas varreu naquelas horas da noite. Pensa num Paulo, até agora, está com uns 3 meses. Mas eu já fiz alguns testes, aqueles testes de surucucu. Só encontrei jiboia. Você está entendendo? Que coração. Ele falou assim: pastor, eu não quero, se quiserem tirar meu título, tudo, eu não quero trabalhar aqui não, eu quero voltar para a casa do pai e ter o privilégio de cuidar dos banheiros. E não era só palavra não, ele mesmo chega lá todo domingo, dá um geral lá no banheiro e lá cuida dos ônibus. Os ônibus chegam, ele está lá. Quantos vieram dentro do ônibus? Aí falaram: Walter, tu vai contar envelopes. Rapaz, ele ficou muito alegre. Eu não estava entendendo, porque envelopes, só tem novo convertido lá cuidando de envelope. Você vai cuidar de envelopes? Por quê? Não, porque isso aqui é o cerne da explosão de crescimento, e eu estou trabalhando nisso. Olha lá, tudo dá valor. Antes não, mas dá valor até coisas que eu nem, eu fiquei mesmo, cara, rapaz, esse negócio aí é o cerne, isso aí é o centro que, de funcionamento das nossas células. E está lá, Eduardo deu um testemunho poderoso, pastor também, que resistiu à nossa liderança, saiu da igreja, foi para o Rio, e deu testemunho ao vivo, dizendo, nunca se rebele, passei 14 anos em sofrimento. Está voltando para Santarém. Santarém é um centro de recuperamento de... É muitos pastores antigos, daqueles bem antigos que voltam de não falar. E ele parece que vai voltar com a esposa, mas mesmo é pastor de uma igreja de Volta Redonda. Estou falando o nome porque ele falou publicamente lá, todo mundo, no dia que ele falou, pregando lá na frente, da rebelião dele, o que veio de gente para reconciliar. Você está entendendo? Então, queridos, mas por quê? As coisas têm que consertar de cima para baixo. Não pegue um pacote do MDA e implante sem que você veja se as surucucus viraram jiboia. Porque senão você vai ser picado. Não estou dizendo que você vai eliminar tudo, mas quando Jesus falou assim, olha, do lado de fora não tem nada a ver comigo, o problema é dentro, o inimigo não te ataca, mas ele usa quem está dentro. Ele usou para Jesus o Judas, foi o único que podia beijar, que estava lá dentro. Aqueles que estão dentro, precisa ser cuidado. O meu presbitério, eu ando com eles, todo dia nós reunimos junto. Nós nos vemos como família, porque a igreja está na mão dos caras. Cada um tem quatro redes que correspondem a mais de 1000 células, e eu estou com eles, e cada vez mais eles reconhecem pela graça de Deus a nossa autoridade, a nossa paternidade. E agora, se você deixar, achar que você não deve andar com aqueles homens que estão do teu lado, e só fazer ele prestar conta para você, ou ele vai, porque na verdade, a igreja não é uma turma, é uma família. E se você não fizer o exercício familiar com esse pessoal, por exemplo, já tem gente lá me esperando no aeroporto, vão tudo lá para casa, para a gente fazer um churrasco lá, a família. Muitas vezes na igreja a gente quer escolher os nossos prediletos. Eu gosto desse, mas desse não, desse aqui, não é daquele não, eu quero que esse venha, mas aquele, ainda não está na hora dele vir, mas faz parte do teu grupo. Eu tive um pastor do presbitério, que antes ele não era do presbitério, chegou lá, pastor, ele era supervisor de setor. Ele disse assim, minha célula não cresce, pastor, não sei porquê, eu não passo de setor. E ele era líder do acolhimento. Eu perguntei para ele assim, mas tu tem alguma, me fala aí tua história aí. Ele falou, e do ministério? E tu gosta do pessoal do ministério? Ah, pastor, pessoal do ministério é uma família, e os caras não conseguem ser da minha célula. Ministério, eu saio com eles, fico comendo pizza depois do culto, a gente fica até meia-noite. O cara era solteiro. Aí eu falei, ah, e esses aqui? Não. Eu falei, mas escuta aí, tu convida os caras que estão na célula, na tua célula? Não. Queridos, o oikos, as pessoas, os amigos dele, era do ministério, de um ministério. E a célula é o ministério. A célula tem mais peso. Seus amigos, sejam eles novos ou velhos, mas você tem que criar amizade. É sua família agora. Eu vou cultivar amizade com esse cara aqui, porque ele é da minha célula. E eu falei, começa a andar com esses caras. Faz churrasco na tua casa e deixa aqueles, porque esses estão com ciúme e eles puxam o freio de mão, porque tu dá atenção lá para o ministério e não para o teu setor. Querido, foi um tirão bem no coração. Ele começou a fazer comunhão, chamava eles. Só para você ter uma ideia, para concluir, sabe o que ele é hoje? Ele é supervisor de 4 redes, tem 1.100 células, aquele que não passava de setor. E claro que não foi de um dia para outro, mas ele subiu a ladeira, porque antes ele vinha com a lata d'água descendo a ladeira. Queridos, é você perto, é você mostrando de verdade a sua paternidade. Nós recebemos alguns pastores de outros núcleos que eu não tinha afinidade com eles. Só se falava na central, lá em Santarém. Aí chegou Carlos Alberto, chegou Leôncio, chegou, e Deus falou claramente: o que você vai fazer deles? Ou você se torna pai ou padrasto. O padrasto, ele, para ter as características de pai mesmo legítimo, ele tem que ser tipo assim, determinado, e falar: não, tu é meu filho mesmo, e começar a tomar as dores, porque é claro a diferença entre pai e padrasto. Aí eu peguei eles, trouxe e comecei a viajar com eles. Ah, eles ficaram graúdos. Linguagem ribeirinha, graúdo. E começaram a gostar. E eu comecei, hoje, o meu braço direito é o Carlos Alberto, de outro núcleo, não da sede. Leôncio, Argenildo da Curuaona, presbitério de governo. Então, esses homens, eu digo mesmo, porque também eu tenho semeado na vida do pastor Eibe a minha lealdade, mas são pessoas leais. Tem isso também. Não adianta você querer lealdade se você não é leal ao seu líder. Você tem que semear também. Isso vai ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver na explosão de crescimento. Você tem uma equipe que, olha, só para você ter uma ideia, eu digo isso para a glória de Jesus, a minha palavra, antes, no começo, eu tinha que convencer cada um desses líderes para sonhar o que eu estava sonhando. E às vezes ainda tinha alguns que ficavam ali de freio de mão puxado. Hoje eu penso duas vezes em falar, e eles fazem questão até de nem questionar nada, dizer: não, é isso mesmo, pastor, vamos levar em frente. Chegou esse ponto, que é também muito ruim isso, porque de repente você pode achar que é um Escobar da vida, né? Mas por quê? Pela confiança, meu. Eu falei assim: nós vamos ter 2 cultos no estádio. Vamos lá, pastor. 2 cultos no estádio. Aí outras pessoas ficam: 2 cultos no estádio? No nosso congresso? Domingo? Olha, mas ele fala: não, pastor, vamos lá. Ele sabe, aqueles que andam contigo pegam o código e sabem que tu vai acertar na mosca. Eu não sei te falar o fenômeno, mas é impressionante como se transformam em filhos que acreditam num pai. Aí fizemos lá. os dois cultos, nos dois, um ficou 5 mil primeiro pessoas de fora ainda. No outro, diz os bombeiros, que chegou perto de 10 mil no último culto. Poxa, pastor, olha, bênção. Nós começamos a fazer a reunião de jovem, e foi aumentando. Aí ficou lotado na catedral. Falei assim, vamos para o estádio. Então, pela primeira vez, nós vamos fazer dia 21 de outubro, 3 dias antes da, no estádio. Só jovem no estádio. E nós estamos com a mesma linguagem. Vamos superlotar de jovem ali. Superlotar. Então, queridos, você tem facilidade. Senão vai se tornar um congresso dentro da igreja. Aquele partido não vota, só se beneficiar e a corrupção entra. Mas quando você, o segredo é só você se mostrar como pai daquela família. Na hora de cuidar, é cuidar. Queridos, eu vou te falar uma coisa, cada um deles tem uma história. Giovanni está por aqui, cada um tem uma história. Um cara daquele adoecendo, eu não vou me disfarçar, não. Se for para ir para São Paulo, a gente põe dentro do avião para o cara ser cuidado lá. Como você fazia para o seu filho? Não, vai no SUS, aí o SUS diz assim, 2 meses para entrar na fila. Fica aí com. Quando eu saí para cá, um obreiro nosso quebrou o braço em 3 partes na moto. Aí falaram, 2 meses para você entrar na fila. Agora o cara quer com o braço quebrado, 2 meses esperando. Faz um orçamento aí. Querido, 10.700. Particular, então leva o cara lá. O cara já está sendo operado hoje e tudo, está entendendo? Por quê? Porque tem um pai. E os caras confiam. Os caras que foram para São Paulo, eles foram. Sabe por quê? Eu fiz um apelo. Mas não queriam sair de lá. Não era porque não queriam sair da cidade. Aquele vínculo forte, confiante. Foi preciso eu dizer assim para eles, para aqueles que eu escolhi que fosse. Você realmente, falei 3 vezes para ele, você me ama? Estou brincando. Mas eu perguntei assim, você gostaria de me honrar? Ah, sim, pastor, o quê? Pois é, eu quero honrar meu líder, eu falei. Eu quero honrar o pastor dele. Você quer me honrar? Porque eu quero honrar. Eu quero lhe honrar. Então vai para São Paulo. Que você está me honrando e eu estou honrando meu pastor. Porque ele quebrou pedra aqui por 24 anos. E legalmente ele tem direito de levar quantos ele quer. Eu ainda mando 100 mil para ele todo mês para o Ministério Atos em Ação até Jesus voltar. E mandamos com alegria. Aí eu fui pegando num cada um deles assim para poder ir. Me ama mesmo? Quer me honrar? Quero, pastor. Então vai para o pastor ele. Aí eles foram de coração, tão alegre, tão feliz, conversando com o Giovanni lá, está deslumbrado lá, e poxa, legal. Mas queridos, reproduzir a vida no reino implica o nosso relacionamento com Deus, mas entender a autoridade no reino, eu vou lhe falar, implica pessoas, e a começar do teu líder, daquela pessoa que Deus colocou como o anjo daquela igreja. Ele não colocou anjos, ele colocou um anjo em cada igreja. Então existe um líder ali. O tema que eu tenho, eu avancei muito falando coisas fora, mas é primeiro, aliás, o texto 1 Coríntios capítulo 4 versículo 15 a 16. Paulo diz o seguinte: não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais do que um pai. Pois quando levei vocês ao Evangelho, eu me tornei pai. Pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Paulo está dizendo aqui, não somente vocês que eu não ganhei, mas aqueles que eu ganhei também, e os que eu não ganhei, eu decidi ser pai. Se está contigo, não tem jeito. Chamei o negão, disse, negão, vem para cá, o negão, eu volto. Cheguei, negão, vem para cá. Tu ganhou um novo pai. Eu aposto na tua vida. Quase todo dia ele manda um zap. Papai, estou com saudade. Antes era diferente. Cara, tudo bem? Oi, bicho. Ei, meu irmão. Agora, família. Pai, estou com saudade, pai. O senhor chega quando? Queridos, vou te falar. É demais. E Deus procura essa gente. Deus procura pessoas que têm esse código, esse coração transparente, que está vivendo não uma farsa na igreja, mas que vive uma realidade mostrando a presença de Deus em todos os aspectos da vida. A questão de Deus é essa. Quando eu vi esse texto, eu digo, meu Deus, Deus achou Davi. É sinal de que ele ficou procurando tanto, tanto, por muitos anos, finalmente, naquela época, ele achou. Mas a questão é essa: Deus ainda procura a gente? Ou ele já achou muitos? Eu não sei, porque a Bíblia parou ali no Novo Testamento, mas todo que é mordido de cobra tem medo de tem cisma de linguiça. Então, eu quero imitar nesta área Davi. Eu quero que Deus me ache. Eu não quero me achar, porque tem muita gente se achando. É Deus que vai te achar. Não te acha diante das pessoas. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Sabe o que Deus está falando aqui, gente? Seja o meu representante. Veja o que está aqui dentro, os sentimentos, o que eu sinto, o que eu sou, o que eu faço. Então imprime aí uma xerox e vai para lá, que eles querem me ver. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e ele somos. Nós não podemos comprometer a nossa vida. Queridos, é todo dia na presença de Deus. Se for para pedir perdão, eu gosto muito da minha esposa, porque eu sou um pouco, eu nem sei qual é o meu, ainda nem descobri até hoje. Uma hora eu sou fleumático, outra hora, mas há uma hora eu falo mesmo assim, aí eu falo para minha esposa, e aí, ela diz, pegou pesado lá na, acho que é melhor dar uma pedida assim de perdão, né? Aí eu vou lá, aí fico esperando a hora certa, tem aquelas gaguejadas que a gente dá, irmão, é o seguinte, eu estava ontem aqui e tal, eu falei assim uma palavra muito dura e tal, vocês não são isso não, vocês são gente boa, né? Agora, às vezes eu fico querendo que a coisa aconteça, aí mas é muito legal, que alguns falam assim, eu já sabia que o senhor vinha, que a mesma coisa o Eme fazia. No outro dia o Eme chegava lá, eu já sabia, conhecia ele quando o Eme puxava a espada assim, e cortava duas cabeças, e no outro dia ele ia colocar no lugar, pedir perdão, e tudo isso a gente vai olhando, e não tem como não copiar. Não consigo saber quem está tão perto do Abe e não copiar o que aquele homem é, né? Então Deus quer nos achar, nós não podemos se achar, é Deus que vai nos achar. Achei Davi. Duas coisas assim que eu fico pensando, que encaixa muito bem na vida de muitos líderes nas igrejas, para poder trazer a explosão de crescimento e multiplicação, são duas coisas diferentes, mas é a fidelidade e a lealdade. A fidelidade e a lealdade. Às vezes no casamento, né, a gente vê uma pessoa celebrando o casamento, aí a pessoa, o padre ou o sacerdote, o pastor, às vezes agora até a própria pessoa, ela faz o pronunciamento, né? Na tristeza, na alegria, na fome, né? Aí faz aquele monte, eu vou ser fiel. Você sabe que essa palavra fiel não é tão profunda quanto a leal, a palavra lealdade. A palavra lealdade é você não violar o sentimento de uma pessoa que está te pedindo para fazer aquilo. É você respeitar ao extremo o sentimento de uma pessoa lá. Por exemplo, se aquele homem ou aquela mulher fizesse a seguinte declaração, olhasse e falasse assim, não falasse negócio de tristeza, de fome, de doença, de que, isso é balela, né? Mas se a mulher ou o homem é mais sábio, diz assim, não, quero uma coisa só, você promete diante de todo mundo? O que é? Seja leal para mim, até a morte. O que é lealdade? É aquilo que Pedro ouviu da parte de Jesus. Tu me amas, então apascenta, faz aquilo que eu quero. Eu vim para isso, Pedro. Eu vim para isso, eu morri para isso, eu sofri para isso, o meu desejo é esse, não troca isso por nada. Seja leal, diante de mim, fora de mim, aonde tu estiver, apascenta, é isso que eu quero. Pastoreia, Pedro, é isso que eu quero, meus cordeiros. Seja leal, não faz outra coisa. Continua na mesma linha de pensamento. Eu penso isso, eu vim para isso, eu vivo isso, sonhamos com isso, queremos no final ter uma grande produção disso, Pedro. Ser leal é fazer aquela coisa até que você não está entendendo ainda naquele momento. O pastor Ibi tem aqueles 5 passos que ele sempre dá, sobre o mesmo pensamento, mesmo, ao mesmo espírito. Porque, irmão, se não tiver, se o odre não tiver pronto para receber aquele vinho, você sabe o que vai acontecer. E claro que isso tem preços, pequenos, mas tem. Mas é possível. Eu me sinto muito honrado, por ter uma equipe leal. Por ter uma equipe leal.